Agonia, aflição, ansiedade, angústia, artilharia, ameaça, agricultores, amargura, advertência, aviso, ações, avante. Atuações afrontosas, atos alarmantes, agravantes. Autoridades abusam, aborrecido, armam-se, aliados agrupam. Assisto abrasivo, ásperas acusações, artimanhas, armações. Agitações, abalos atrativos ao anoitecer. Ainda abusam alambique ao amanhecer. Alcoólatras, arcabouços abalados. Alguns aterrorizados, acovardados. Adolescentes aprendem a amar, adultos amarga, aversão, amedronta, altivez, a arrogância atemoriza. Anota aí, a alma arde, a viva, áspero avisa. Alfabetizando, dando lição aos mestres, poetas, cantadores aqui. Grupo Caege, se a inveja corroer, amarguem suas dores, não mais dormirão em paz. Minhas rimas não são mais flores. Alfabetizando, dando lição aos mestres, poetas, cantadores aqui. Grupo Caege, se a inveja corroer, amarguem suas dores, não mais dormirão em paz. Minhas rimas não são mais flores. Bestas burocráticas buscam barreiras, barricadas, barral, bomba de burrice e besteira. Basta, botaremos brasões, balizando bandeiras, batalhões. Bandas barulhentas botam bundas balançando, banalizam biografia, Brasil bailando. Bandidos borram Brasília, barbaridade. Brota do busto, benignidade, bondade. Bispo Batistas barulham benevolência, batizando brandos, bem, benção. Bendirão benfeitorias, benefícios. Bom, bendigo, bendito. Budista, big bondoso, barram batalhas. Bruxas benzembrantam brasas. Bandoleiros brutalizam bancos, bancadas. Bem bolado, bug, burrada. Alfabetizando, dando lição aos mestres, poetas, cantadores aqui. Grupo Caege, se a inveja corroer, amarguem suas dores, não mais dormirão em paz. Minhas rimas não são mais flores. Alfabetizando, dando lição aos mestres, poetas, cantadores aqui. Grupo Caege, se a inveja corroer, amarguem suas dores, não mais dormirão em paz. Minhas rimas não são mais flores. Cultivamos crueldade, cifrão, consumação. Capitamos cada com o coração. Cérebro corrompido, centramos cobiça. Cristais, couros, carro, casas, cristas. Caviar, charuto, cubano, champanhes caros. Cervejada, cocaína, colombina, cigarros. Carnaval, carioca, calor, cruzeiro, caribe. Chocolate, Copenhague, conclusão, crime. Calibres, colegas, chocados, chorando. Cadeia, cortejo, caixão, cadeira, chapamo. Crack como câncer, comiseração. Caminham cabisbaixos, compaixão. Caras comprometidos com cultura. Cavam covas, cólera, cachimbo, carbura. Computador, celular, chip, ciência. Cristo crucificado, cresce crença. Alfabetizando, dando lição aos mestres, poetas, cantadores aqui. Grupo Caege, se a inveja corroer, amarguem suas dores, não mais dormirão em paz. Minhas rimas não são mais flores. Alfabetizando, dando lição aos mestres, poetas, cantadores aqui. Grupo Caege, se a inveja corroer, amarguem suas dores, não mais dormirão em paz. Minhas rimas não são mais flores.